sorri, se pergunta, entenda, prefiro não te iludir. Gosto de tudo que é bom, você pensa em mim numa agora. Gosto se for do meu jeito, você não vai jogar fora. Eu sei, falta coragem do seu lugar, eu seria o refém. Da onde eu vim é ser o melhor, eu te faço tão bem. Hoje eu só quero me sentir bem. Isso quero saber se você vem. O quanto podemos aproveitar? Até quando a viagem durar? Nos dividimos entre nossos sonhos e o coração. Errando, nos desencontrando, buscando a solução. Acreditamos em nós. O destino é uma possibilidade. Acreditamos em nós. Mas sempre falta a outra metade. Nosso som não se ouve, se sente. É junto que a gente se entende. Aqui ninguém dorme, mas todo mundo se une. Sua mensagem, sou a luz em sua melhor fase. Sou o despertar do amor, eu sou.